toujours rêvé les voyages par terre, air ou mer? Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Uma vez mais, o baile dos 34 anos da Rádio Arc-en-Ciel foi um sucesso. Tudo isto graças a um bocadinho de cada um de nós, de vós. Um muito obrigado ao Conselho de Administração pela qualidade e escolha musical. Muito obrigada à cantora Maria Lisboa e ao Grupo 25 de Abril pela noitada, que foi um 5 estrelas. Agradecemos igualmente ao público presente, mas também aos benévolos pela disponibilidade deles, que muito bem trabalharam. Sem esquecer as empresas pela fidelidade e a ajuda perante a Rádio Arc-en-Ciel. S.A.R.L. Pavé Igor à Sercotte, Hôtel Trois Vallées à Saran, Panier du Monde à Fleury-des-Aubrais, Étoile Pro Mercedes-Benz à Orléans, Casa Isolation à Ingres, Emilio Dias à Olivet, Sergio Dominguez à Terminé, Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais, Restaurant Brasilia à Saint-Jean-le-Blanc, RPG International à Saran, SARL J. Lopez à Orléans, DCM De Castro à Orléans et les établissements Mariano à Semois. Un grand merci à tous. A todos un muito obrigado. Chorona chega de chorar.

sobre a terra, sobre o mar. As armas, pela pátria lutar. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas tenho. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória. Sobre a terra, sobre o mar. As armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar. Marchar. We'll be right back. está tudo preparado para o cortês da procissão. O sonsé ajeita o fato, olha a gravata do João. Os foguetes a rebentar, as crianças a sorrir. À noite vamos ao baile, vamos lá nos divertir. Hoje há festa na minha aldeia, vai haver festa até ser dia. Hoje na festa vem beber um copo, esquece a tristeza, viva a alegria. Hoje há festa na minha aldeia, vai haver festa até ser dia. Hoje na festa vem beber um copo, esquece a tristeza, viva a alegria. Vá lá, que uma rodada aqui para os meus amigos. Pago eu, hein? Pago eu. É toda a gente a ver. Porra aí, ainda esqueci-me da carteira. E os nossos imigrantes às raízes vão voltar, sentir o cheiro do antigamente e a família abraçar. E aquela despedida que aperta o coração, promete que vai voltar e para o ano traz um carão. Hoje há festa na minha aldeia, vai haver festa até ser dia. Hoje na festa vem beber um copo, esquece a tristeza, viva a alegria. Hoje há festa na minha aldeia, vai haver festa até ser dia. Hoje na festa vem beber um copo, esquece a tristeza, viva a alegria. Vem, o melhor é ir para casa que já não me aguento as pernas. Cagando a festa que foi hoje, hein? Ou ainda mais. Hoje há festa na minha aldeia, vai haver festa até ser dia. Hoje na festa vem beber um copo, esquece a tristeza, viva a alegria. Hoje há festa na minha aldeia, vai haver festa até ser dia. Hoje na festa vem beber um copo, esquece a tristeza, viva a alegria. Nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Que sabor de uva, se a gente tem o mel. Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Para que sabor de uva, para que sabor de menta. Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, se a gente tem o mel. Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Chego a sonhar, lembro do seu beijo dar calor. Quando a gente para para se amar, tudo para, o mundo para, é assim o nosso amor. Quando a gente ama é para valer, é tanto que nem tem explicação. Gosto de acordar vendo você, vendo o dia amanhecer, no sabor dessa paixão. Para que sabor de uva, para que sabor de menta. Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, se a gente tem o mel. Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Para que sabor de uva, para que sabor de menta. Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, se a gente tem o mel. Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Para que sabor de uva, para que sabor de menta. Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, tenho mel. Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Pra que sabor de uva, pra que sabor de menta? Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Pra que sabor de uva, se a gente tem o mel? Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Penso em você, chego a sonhar. Para que sabor de uva, para que sabor de menta? Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, se a gente tem o mel? Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Para que sabor de uva, para que sabor de menta? Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, se a gente tem o mel? Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, se a gente tem o mel? Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Para que sabor de uva, para que sabor de menta? Se o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. Para que sabor de uva, se a gente tem o mel? Nosso amor é uma loucura, incendeia até o céu. Bate o coração. Vem, vem, vem, isto aqui é bom demais. Vem, vem, vem, para a dança do salão. Vem, vem, vem, isto aqui é bom demais. Vem, vem, vem, bate, bate o coração. Estavas linda quando te vi. O baile estava animado com a dança de tiriri. A loirinha quis dançar comigo e doido eu fiquei por ela. 10 minutos bem agarradinhos, no meio da dança veio o pai dela. Escondi para não me topar, apertou-me de uma tal maneira. Juntinhos saímos ali para acabar com a brincadeira. Vem, vem, vem, isto aqui é bom demais. Vem, vem, vem, para a dança do salão. Vem,

Deus mantém-se bonita. E mesmo apesar dos tiques, claramente uma marmita. O lanche para os piqueniques é sempre vista montada num carro fenomenal. De alta cilindrada e um airbag descomunal. Habita uma quinta perto, numa paisagem de gritos, sempre de portão aberto, para acudir aos mais aflitos. Apesar dos seus tormentos, pela gaguez descontrolada, apelou aos quatro ventos, sempre muito emocionada. O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa empresária. O filho do mãe é pã, é pã, é pã, bacheleira em sandia. A filha mais nova é fu, é fu, é fu, formada em enfermaria. O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa empresária. O filho do mãe é pã, é pã, é pã, pasteleira em sandia. A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em fornalha. É cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá, a estrela em sandia. A filha mais nova é fu, é fu, é fu, formada em fornalha. Ficamos, ficamos, sempre no mesmo ritmo. Com Zé do Pito, Ruth Marlene, leves uma galheta. Eu não gostava de levar a galheta. E as mulheres caem nos teus braços, não te resistem ao encanto das palavras, promessas de amor, beijinhos e abraços. Lá vai piropo, ai que bela roupa tens. Fica-te bem, mas eu ficava melhor. Tens tanta curva e eu aqui sem travões. Tu não és nada má, que eu já pedi com bem pior. Oh baby, tu põe galheta. Levas uma galheta, levas uma galheta. Coisinha sexy, estás enganada. Tu vás esta lata, tu vás esta lata. Oh baby, tu põe galheta. Levas uma galheta, levas uma galheta. Coisinha sexy, estás enganada. Conheço bem os homens do teu tipo e não me deixo levar nessa conversa. Tu só pretendes uma noite bem passada, depois partes para outra, nada mais te interessa. Podes não ser a mais bela do mundo, não há problema, apagamos a luz. Ai, tanta carne, eu aqui encho. Lá foi mais um piropo, é assim que se luz. Oh, baby, tu põe galheta. Levas uma galheta, levas uma galheta. Coisinha sexy, estás enganada. Tu vás esta lata, tu vás esta lata. Oh, baby, tu põe galheta. Levas uma galheta, levas uma galheta. vamos lá, um tempo atrás, ano 92.000, Luís Manuel, quem não se lembra? Grande sucesso do Luís Manuel. Só eu vivo a vida sem amor, sem ter carinho, sem ter dor. Eu vivo a vida sempre triste, triste. Não quero mais viver sozinho, quero alguém para ter carinho. Eu vivo a vida sem amor, amor. Se tu queres saber meu nome, chamo-me Lui, Lui, Luís. Porque queres saber meu nome, chamo-me Lui, Lui, Luís. Se tu queres saber meu nome, chamo-me Lui, Lui, Luís. Para que quer saber meu nome? Chamo-me Lui, Lui, Luís. Chama-se Lui, Lui, Luís. Chama-me Lui, Lui, Luís. Oh, são quatro letras que são leões. Chama-se Lui, Lui, Luís. Chama-me Lui, Lui, Luís. Oh, são quatro letras que são leões. À discoteca eu vou. À noite, para ver dançar o chão. Na discoteca eu quero estar e ver os jovens a dançar. Acender e apagar. Eu quero ouvir juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Na discoteca eu quero estar, ver as luzes acender e apagar. Eu quero ouvir juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Te aproximar. O teu cabelo loiro, os teus olhos da cor do mar, são tão lindos, os teus lábios de sal. Eras tu, eu pensei, aquela miúda que eu amei. Tanta vez e nunca mais te esquecerei. Vamos ficar sempre nesta época, na época de 90, 2000, que nos fez dançar, levantar até levantar o dia, não foi? Amanhã de manhã. Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te a meu lado. Dá-me um beijo, que o meu desejo vai ficar acordado. Vem a fica dentro de mim. Uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a... Ih, chegou, já chegou a hora de ir até ao Brasil. Com calcinha preta. Calcinha preta e amor real. Chute e misturado, vamos nós. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de tapar. E dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação. Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão. Bota a saia e vem pra rua na sua bicicletinha. Eu quero ver a cor da sua calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tá participando do nosso CD. E vamos lá! Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha. Dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas sem uma mão na frente, a minha, que tá atrapalhando, viu? Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que de tapar. E dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas tá com a mão na frente que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso que ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação. Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão. Bota sair, vem pra rua na sua bicicletinha. Eu quero ver acordar a sua calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão, vai Bel, vai Bel. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha. Ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha. Eu digo, ela tá de saia, de bicicletinha. Uma mão vai no guidão e a outra tapando a calcinha. De mim, ela pirou de vez, tá pensando.

ouvimos agora com a grande artista Ana Duarte. Quando estou sem te ter, tu és loucura. A minha vida não tem cor. Mas se tu vens para mim, só penso em fazer amor. Por isso vem que eu estou aqui para te amar e te sentir. Tu sabes bem que eu te faço feliz. Tu és temos que apanhar aquele calor. E vamos lá então com Sandra e Helena. Que calor, que calor! Deixar e mudar, minha vida já não é igual. Vem ponho-nos sempre no mesmo ritmo, não é? Sempre com música ambiente, com Pedro Miguel. Eu penso em ti, cuidado que não pensa em mim. Não sei se é feitiço que me aconteceu, mas dia após dia meu coração é mais teu. Se era aventura, hoje já não é não. É mais que amor, é loucura, é paixão. Hoje senti, sinto uma rosa sem espinho, caminhante sem caminho, eu sinto-me assim. E se eu vejo o sol, eu penso em ti. Se eu vejo a lua, eu penso em ti. Em cada esquina ou lugar, até quando vejo o mar, eu penso em ti. E se eu vejo o sol, eu penso em ti. Se eu vejo a lua, eu penso em ti. Em cada esquina ou lugar, até quando vejo o mar, eu penso em ti. Explicar o que me aconteceu, mas dia após dia meu coração é mais teu. Se der aventura, hoje já não é não. É mais que amor, é loucura, é paixão. Hoje senti, sinto uma rosa sem espinho, caminhante sem caminho, eu sinto-me assim. E se eu vejo o sol, eu penso em ti. Se eu vejo a lua, em cada esquina ou lugar, até quando vejo o mar, eu penso em ti. E se eu vejo o sol, eu penso em ti. Se eu vejo a lua, eu penso em ti. Em cada esquina ou lugar, até quando vejo o mar, eu penso em ti. Vejo a lua, eu penso em ti. Em cada esquina ou lugar, até quando vejo o mar, eu penso em ti. E se eu vejo o sol, eu penso em ti. Se eu vejo a lua, eu penso em ti. Em cada esquina ou lugar, até quando vejo o mar, eu penso em ti. On va s'aimer, on va danser avec Marcus. E esta vai para uma amiga minha que gosta muito desta música. Et oui, c'est la vie, c'est la vie. Eu quero ver você sorrir. Eu quero ver você bailar. Vamos pra frente sempre abrir. Mesmo se a chuva te molhar. Nanariê, nanariê. Jogue as mãos pra o ar e vamos cantar. Nanariê, nanariê. Deixa eu te levar, vem comigo dançar. Vamos dançar, vamos dançar. Vamos dançar, é a vida. quero ver você sorrir. Eu quero ver você bailar. Vamos pra frente e sempre abrir. Mesmo se a chuva te molhar. Nanariê, nanariê. Jogue as mãos pra o ar e vamos cantar. Nanariê, nanariê. Deixa eu te levar, vem comigo dançar. Olha como ela dança. Vamos lá ver então como ela dança. Naturalmente sexy, mulher menina fatal, a rainha da balada, meia luz sensual. Quando começa a dançar, o baile todo se agita no ritmo do futuro. Ela incendeia a pista e mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura. Essa mulher é uma loucura. Mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura. Essa mulher é uma loucura. Quero dançar com você. Ela não para de mexer. Olha como ela dança, olha como ela mexe, olha como ela sobe, olha como ela desce, olha como ela dança, olha como ela mexe, olha como ela sobe, olha como ela desce. Naturalmente sexy, mulher menina fatal, a rainha da balada, meia luz sensual. Quando começa a dançar, o baile todo se agita no ritmo do futuro. Ela incendeia a pista e mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura. Essa mulher é uma loucura. E mexe, mexe sem parar, e quebra, quebra na cintura. Essa mulher é uma loucura. Quero dançar com você.

ouve agora, nem quero acreditar que o teu amor é igual ao meu. Peço desculpa por não te contar, pois tinha medo de te magoar. Mas não sou assim, meu grande amigo. Podes contar sempre comigo. Eu digo mesmo. Porque, porque, porque eu quero saber porque, porque nos apaixonamos os dois pela mesma mulher, mas nossa amizade irá sempre vencer. Me diga porque. No lo trates, no. Nati Natasha. No me trates de. Paramos aqui e seguimos. Eita, tem vindo à meia horita, mais ou menos. Podem sempre a boa música portuguesa. Mais ambiente, não é? Então vamos lá com Pigli Daidi, Natasha. Quando não le trates. Nunca sou ilegal, esse time me lo fumo. Opinião, vou a queimar. Não estou hablando. Even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico. Cuentas claritas, amiguita, me tienes loquito con esa sayita, que rica, amiguita. Mami, estás dura como la raspita, tan caliente que tú salpicas. Aquí no hay mentiras, so baby, no me digas. No lo trates, no. Que otra si tú eres Special Edition. E vamos lá com a artista que esteve há pouco conosco, esteve quando? No mês de junho, para a festa dos Santos Populares, Ruth Marlene. Deixa-me cá, grande sucesso.

noite lá está ela contigo a nossa batida, tão caliente e tão gostosa. O eixo a cabo dela, o parapapã agita, o seu perfume de rosa. E depois, ai depois, nas baladas de amor ela cai. É assim, sempre assim, mas conta agora ainda é muito mais. Ai, ai. Ela tá, tá, tá, tá, tá maluca com Ricardo e Henrique, vai subindo a sua blusa. Tá, tá, tá, tá mais que louca. Nosso novo beat que anda aí de boca em boca. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Oh yeah. Ela tá, tá, tá, tá, tá maluca com Ricardo e Henrique, vai subindo a sua blusa. Tá, tá, tá, tá mais que louca. O nosso novo beat que anda aí de boca em boca. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá, oh yeah. Tá, tá, tá, tá, tá maluca. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Afinal, como o Michel não vai estar cá, para não morrer, não ficar com vocês mais um bocado. Vamos dar a minha música portuguesa, não é? Como hoje é sábado, é tudo permitido. Então vamos lá, seguimos agora com Bruna. Faz amor comigo, isto aqui é. Então vamos lá. Faz amor comigo. Não. então vou ficar aqui com vocês até às 4h30. Adriana Lua, vem que eu quero te amar. Até o Cabo Verde, Funanada Morena, Irmão Verdades. Vontade que eu tenho, Morena, de poder estar contigo a bailar. Sai a cortina e bem redondinha, no meio da pista. Eu gosto de encharcar tua roupa. Eu quero provocar teu suor. Dançar contigo a batida louca que tanto provoca e aumenta o calor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, a vontade que a morena me dá. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, morena como tu já não há. Que mexe comigo é o funaná que nos faz vibrar. Na discoteca ou no bailarico, quando este som toca é de arrebentar. Vamos dançar bem apertadinho, a fivela com a fivela a roçar. Sentir o tal frio miudinho, a ficar grandinho é de arrepiar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, música morena no dá. Seguimos agora com os nenes. Hoje vi esse amor que eu perdi e acabou sem querer. Renasceu da vontade. Charmosa, deu dor. Ai, deu dor. A vontade no peito, naquele momento, falou. Ai, falou. Sinto falta dela, namorar com ela e dos beijos com fervor que ela dava por amor. Sinto falta dela. Mas lá na pista só tu brilhavas e eu morri de paixão. Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar. Tu disseste-me que sim e até do sal. É um anjo quando dança, dança o funaná. A quem chama essa mulata, deusa do salão. Porque deixa toda a mata morrer de paixão. E a dizer: vem pra mim, vem dançar. Vem pra mim que eu quero é funaná. Vem pra mim, chega cá. Vem pra mim que eu quero é funaná. Contigo, funaná. Contigo, funaná. Crioula, funaná. Contigo, funaná. Crioula, funaná. Verdades, cartas. Vou-te escrever uma carta a falar de amor. Não no Facebook. Vou-te escrever uma carta a falar de mim. Não quero internet, eu não sou assim. O telemóvel não chora, nem beija a tua mão. Eu não quero saber se estás bem ou não. Cartas, cartas que te dizem quem eu sou. São cartas de amor, cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. Vou-te escrever uma carta a falar de amor. Não quero internet, eu não sou assim. Estás bem ou não? Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Cartas, cartas que te dizem quem eu sou. São cartas de amor, cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. São cartas de amor, cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do fundo do coração.

Eu que tipo. E damos encontro quarta-feira para uma emissão Portugal em Festa a partir das 9 horas, pois até o meio-dia, Portugal em Festa. Mas Portugal Mix torna a vir quando? Sábado a partir das 14 horas, como de hábito. Isto não muda. Um dia um gago me falou. Então, um enorme obrigado a todos, para os doentes, força, coragem. Para os trabalhadores também, coragem, que é preciso, não é? Quem trabalha ao fim de semana é preciso pessoal, mas é coragem também. E para os outros que gozem, que temos que gozar a vida, isto é essencial, gozar a vida. Você que nunca cagou. E não se esquecem de gozar a vida e satinizar a nossa rádio. Sempre satinizar a Rádio Arconciel, que é importante para nós. E para vocês também. Então, pouco play e muita música. Então, tchau, tchau. Até quarta-feira. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Tornaste uma pupura e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. Frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, e só me mijou, me jogou fora. Eu que te futuramente te metesses no cu, no concurso de freiras, tornaste uma pupura e donzela. Eu te amo com ternura, Sara, não me leves à loucura, Sara, eu te amo com ternura, Sara, não me leves à loucura. Juro que até chorei por você, querida Sara. Oh, Sara, porque foi aquela carta a dizer que já estavas farta de tanto sofrer por mim. Graças a Deus. Você vai ver, tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus.